o dia em que nasci, moura e pressa. Não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, e se tornar eclipse nesse passo o sol padeça, a luz lhe falte, o sol se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue chove o ar, a mãe ao próprio filho não conheça, as pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Oh, gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu.